Aleluia. Choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, ela vem. A escuridão noturna já passou e a estrela da alva posso ver. O choro a noite inteira não parou, mas sim, tua alegria renasceu. E muito em breve o sol irá brilhar e as flores novamente vão se abrir. Eu sei que quando o dia clarear, de novo vou cantar, meus lábios vão sorrir. Choveu, choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei, é dor, é luta, prova, mas quando a vitória chega, minha fé renova. Oh, aleluia! A minha esperança não morreu. Experiência nova para mim. E se alguma lágrima se perdeu, serviu para regar o meu jardim. O anjo do Senhor as recolheram e cuidadosamente as levaram. E ao chegar à presença do meu Deus, o dia clareou, o sol brilhou nos céus. Choveu, choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei, é dor, é luta, é prova, mas quando a vitória chega, minha fé renova. Eu sei, é dor, é luta, é prova, mas quando a vitória chega, minha fé renova. Aleluia! A vitória vai trazer alegria, oh, ao teu coração.